Game Track Podcast. Aumenta o volume seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track. Eu sou o Zabuzeta, hoje com o Snake. Fala, galera. E aí, Snake, tudo bom? Hoje temos um versus muito legal, muito maroto. Legal, muito bacana, com o jeito que a gente gosta pra caramba. Sim, sim, somos o trabalho da galera aí. E dessa vez não vai ser o versus com o pessoal da equipe. Vai ser um versus entre blogs parceiros do Level Mais. Olha só, hein? Na primeira edição do blog versus, que podemos dizer assim, a gente vai ter a participação de Augusto Fuca, do Super Controle. Olá, pessoal, tudo bem? Aguardem pela minha vitória. E também teremos a pra disputar com ele, o Márcio Barrios, que eu sempre falo Barros no final, cara. Acho que ele deve escutar Barros toda hora, né? Mais ou menos. É isso aí. E na verdade ele é lá do Drink and Play. Sim, estarei humilhando o nosso querido Augusto Fuca, empolgante. Ó, sim. Leite empolgante. Bem louco. Vou explicar aqui que mais pra frente a gente vai ter novos competidores aqui na disputa do Blog Versus. No final das contas, quem levar o campeonato, né? Quem ganhar, vai ganhar a versão de Deus Ex Complete Edition pra PC, versão no Steam, né? E quem comentar vai ter um ticket pra disputar um prêmio também no último episódio, né? Bom, não sei se ficou tão claro, mas espero que sim. Ou seja, comenta que você pode ganhar alguma coisa. É. Ó, me prometeram que eu ia ganhar um PS4 aqui. Já tá errado essa brincadeira aqui, ó. Não era o Xbox One, hein? É. E tá um preço camarada aí no Brasil, então o pessoal vai comprar fácil aí. Eu tô de boa do Xbox One, porque até o executivo lá já foi pra Zynga, então é... Nossa, cara, eu vi isso. É sinal que vai fracassar vergonhosamente. Se o cara mais bizarro saiu pra Zynga, imagina quem tá lá agora, sério, né? Enfim. Bom, eu passei mais ou menos a regra aqui pros nossos competidores, né? Mas só pra lembrar pra vocês ouvintes como que funciona o nosso Game Track Versus. É, apesar de ser zoado esse programa, ele tem um espectro assim, de regras e tal, mas... Então assim, eles vão ter que explicar porque as músicas de qualquer situação, seja de cultura gamer, seja de OST de game, se encaixa ao tema que a gente vai selecionar pra eles aqui, né? Se vocês quiserem ouvir outras versões, aproveitar já pra ouvir outras versões da equipe, vai estar os links abaixo aqui. E então vamos começando a disputa. Bom, eu quero que vocês dois competidores mandem números de 0 a 9 e escolham par ou ímpar pra ver quem vai começar. Lembrando que quem começar vai ter que explicar por primeiro duas vezes, né? Porque a gente tem três rounds aqui. Eu quero ser par. Par. Já começou a disputa aqui já. Par eu ganho, ímpar você perde. 3, 2, 1, valendo. Então, deu um número ímpar aqui, 17. A galera pensa alto, né? Você ganhou, então você quer começar ou você quer que o Fuca comece? Eu quero que o Fuca comece, porque eu não entendi até agora. Safado, você... Cara, vocês vão entender. O primeiro round é sempre a gente reconhecer. É o botinho do baixo aqui mesmo, eu sabia que era. Botinho do baixo aqui, um beijo. Mas enfim, então, Fuca, eu quero que você fale pra gente qual que é a sua primeira música. Olha, a minha primeira música é uma música uma das músicas que eu mais gosto em videogames. E também é uma homenagem a um dos participantes aqui do chat, Snake Eater, ou seja, comedor de cobra. Sou eu como a cobra. Snake Eater, não a versão metal engrenagem sólida lá, né? Não, é a versão Metal Gear, Snake Eater. Ah, sim, não é aquela versão brasileira. Não sei se você tá ligado na versão brasileira, né? Não, nem sabia que tinha. A gente vai linkar aqui pra você depois. Nossa, deve estar tocando no fundo, né? É, vai estar tocando. É original, é original. Ah, sim. E, Márcio, qual que vai ser a sua música? É, a minha primeira música é de um jogo que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é I Don't Want to Set the World on Fire, do Fallout 3. Fallout 3, olha só. Bom, Snake, e qual que é o nosso primeiro tema bizarro? Primeiro tema bizarro será... Músicas para ensinar subtração para crianças. Puta que pariu. Bom, Fuca, você vai ter um minuto pra explicar por que sua música encaixa nesse tema, né? Então você tem um minuto valendo agora! Get ready, fighters! Ah, eu acho que é muito fácil, porque pela história do Metal Gear, né, ele vai sendo traído, muito, muito traído, então tu vai subtraindo os teus amigos ou em quem tu pode confiar, né? Isso é muito tranquilo, então é mais ou menos por aí. Aí tu vai indo na selva, aí tu pega um item, tu tira um item, tu vai mexendo no menu, tu vai pegando comidas, tu vai ficando fraco... Mais ou menos por aí. Engole uma cobra. É, come uma cobra e corta a cabeça da cobra, diminui, né? A cobra é inteira, menos um. É, e aí ele fica sozinho, né? Porque o Snake já é uma pessoa que ele tinha uma dupla, que era com a The Boss, né? Aí no fim ele tem que acabar derrotando a The Boss. Então ele subtrai a The Boss da vida dele, então ele fica sozinho no mundo, com zero. Muito bem. Márcio, tá preparado aí? Não, mas vamos lá. Então, explique por que sua música se encaixa ao tema ensinar subtração para crianças. Valendo! It's showtime! Bom, a minha música se encaixa no tema porque, como todo o enredo de Fallout 3 gira em torno de uma guerra nuclear, você só consegue chegar no raciocínio para desenvolver uma bomba atômica com o uso da matemática. Então é muito importante que as crianças aprendam desde cedo, né? Como criar armas de destruição em massa para um futuro glorioso para a humanidade. E no final das contas, também tem a multiplicação, né, das baratas, que são os únicos seres que vão sobreviver na hecatombe nuclear. Eles falam que vai sobreviver, mas eu não boto fé nas paradas aí. Porra, claro que tá, cara. Barata é um bicho sinistro. Enfim, essa foi a explicação do Mars. Snake, vamos pausar aqui, vamos fazer a nossa perguntinha espontânea? Espontânea? Que isso? Que isso? Mais perguntas? Nesse momento sobe a exclamação. Ah, sim. Exatamente. E a perguntinha é a seguinte: qual que é a melhor área dentro da matemática que vocês acham? Se é que existe alguma coisa que você possa realmente amar dentro desse negócio chamado matemática. Fuca! Eu curto soma, é muito legal. Somar mais coisas pra mim é muito bom. Mas assim, não, nada de trigonometria, geometria espacial, as coisas assim? Ah, cara, não. Passa, né? Acho que ninguém vai gostar de matemática nessa parada. E Márcio, curte? Você trabalha como bancário, é isso mesmo, né? Isso. Então você deve curtir um pouco matemática, principal ou não. Sim, sim, e eu gosto muito da multiplicação também, que remete ao sexo, né? Que é o ato mais prazeroso que o ser humano pode fazer. Boa. Snake, você quer aproveitar ou quer falar alguma área séria ou você quer arriscar uma piada aí também? Ai, cara, não, piada esqueça, depois dessa daí não tem como. Mas, cara, de matemática a gente é técnico, né? Então a gente tem que se forçar a gostar disso, né? A lidar com essa coisa inventada de saber por Deus por quem, né? Deve ter sido um filósofo grego desocupado que não tinha televisão. Mas se não fosse por eles, a gente não tinha o advento da internet. Olha que bonito. Olha ali, é verdade. Mas qual que é a sua área preferida dentro da matemática? A área que eu não... não. Que não tenha logaritmos e nem cálculo integral e derivados e coisas. Eu vou ficar só com a simples resposta. Trigonometria eu acho foda, mas enfim. É que eu sou fanboy de matemática, então é foda dizer isso, mas enfim. Jesus. Snake, vamos tocar as músicas aqui na ordem, né? Você lembra qual que foi a primeira música que foi selecionada? É do Metal Gear, Snake Eater. A segunda que eu não vou lembrar. A segunda música é do Fallout 3, isso mesmo, né, Marsh? Isso, I Don't Want to Set the World on Fire. Então a gente vai tocar aqui na sequência pra vocês e vamos lá pro próximo round. Bola caixa. What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my crime, it's the way I

do Mortal Kombat, né? Uhul! Cara, essa música tá em todas, né? É a favorita do povo, mano. É, favorita, né? É mesmo? Tá nas 10 melhores da 98, essa. Toca todo ano na Parada Gay, lá na Paulista. Não tem como não, né, meu? Combate mortal, dançante, né, meu? Não, sério, você tá falando mesmo, sério isso? Eu não sei, porra, nunca fui. Não. Nada sem preconceito, nem nada. Só foi a parte da curiosidade, meu. Enfim, Snake, qual que vai ser o tema bizarro? E o próximo tema bizarro será... Música para jogar a sujeira debaixo do tapete. Meu Jesus. Márcio, então você vai ter um minuto pra explicar esse tema bizarro. Valendo agora! Bom, então o tema do Frog, né, do Chrono Trigger, se encaixa em... empurrar a sujeira para debaixo do tapete, porque quando você chega e descobre, né, depois de quando você tá na metade, acho, do Chrono Trigger, você acha a casinha do Frog e ele mora num pântano, numa floresta muito suja, cheia de monstros, e ele tem uma casinha escondida, assim, que é uma caverninha, assim. Então ele tinha as vassourinhas que ele varria lá a casinha dele. Então, assim, você vê isso, puxou, falei bosta, não sei o que eu tô falando. Você tem tempo ainda. Eu não sei, cara. Eu me perdi completamente no assassino aqui. Quer arriscar um pouquinho mais? Vou te dar um 15 segundos de crédito aí. Bom, e apesar dele morar no pântano, uma floresta imunda, cheia de monstros, a casinha dele era bem varrida, bem limpinha. Também, eu acho que melhorar, piorar mais que isso não vai, né? Deixa quieto. Fuka, sua vez, você tem um minuto. Triumph or die! Eu acho que não existe um tema que feche melhor com a música do Mortal Kombat como limpar a casa, né? Jogar a sujeira embaixo do tapete, porque limpar a casa não é uma coisa que ninguém gosta, o pessoal não gosta muito de fazer e tal, mas naquela fim de semana, quando sobe um tempinho, né, a gente coloca a música do Mortal Kombat, você transforma no Liu Kang, assim, né, o Sub-Zero, e tu vai rebolando pela casa, varrendo ali, naquele ritmo dançante da música, tu se sente um combate mortal contra a poeira ali. Que tu tem que, o Fatality é tu jogado embaixo do tapete. É o final, né? É o grande final ali. Tu fica ali naquela animação, que aí dá um calor, tu tira a camisa que nem o Liu Kang, coloca uma faixinha na cabeça ali, ou se tem muito pó, coloca uma máscara que nem o Sub-Zero, pra ti não ficar intoxicado pela poeira e tal. Então... manda beijo igual a Sônia. Manda beijo, isso aí. Até a Sônia coloca aquela roupa de... A Sônia coloca aquela roupa de academia velha, assim, tu não tem coragem de... Tu não tem coragem de sair na rua com ela, então tu só usa dentro de casa pra limpar a casa e tal, sabe? Muito bem. Bom, vou fazer uma pausa aqui, vamos para a perguntinha espontânea, Snake! Deu de novo, tá. O que você esconderia debaixo do tapete? Márcio, manda pra. Puta que pariu, agora vocês me pegaram, hein? Caraca! O que eu esconderia debaixo do tapete? O meu controle rosa, meu DualShock rosa que eu tenho aqui. Nem tem, é mentira dele, duvido. É verdade, mando fotos se quiser. Pego fotos. Eu tenho o DualShock rosa. O link está no post, hein? Quero ver. Pera aí que eu vou procurar e eu vou mandar que tem. E você, Fuka? Eu esconderia o Dino Crisis 3, que aquele jogo é um lixo. Que merda de jogo, velho. Puta que pariu. Só podia sair pro Xbox mesmo, aquela bosta. Bomba. Alto lá, hein? Alto lá. Polêmica. Eu, cara, velho, eu por enquanto estou morando como solteiro, então sujeira debaixo do tapete não é lenda, sabe? É mais comum do que aparenta. Então, principalmente quando vem gente em casa. Então, além da sujeira debaixo do tapete, tipo, você coloca meia dentro da geladeira. Não, sacanagem. Não. Você pega assim a coisa mais ridícula e guarda no lugar onde não teria nada a ver. Tipo, esconde, a tua sala está impecável, apresentável, tudo bonita e... Tem aquela puta aí no tapete, né? É, mais ou menos aí. Se o cara pisa... edição ali, só jogar o anel, mas enfim. Bom, então vamos tocar aqui na sequência, as músicas foram selecionadas aqui, a música do Márcio, que foi o tema do Frog, do Chrono Trigger, e na sequência, o tema do Mortal Kombat, o filme, né? Que escolheu pelo Fuka. Então vamos lá, pau na caixa, e vamos lá pro próximo round. We'll be right back. começando aqui o último round, o último embate aqui entre os degladiadores, ou gladiadores, no caso. Do terceiro milênio também? Terceiro milênio, nossa, sacanagem. Isso é tema de filme dos anos 2000, né? Tipo... Não, isso é frase clássica do Galvão. Ah! Gladiadores do terceiro milênio. Eita, que pariu. Mas enfim. Então, Fuca, qual vai ser a sua a última música pra esse último embate? Então tá. Bom, a última música, então, é uma música de encerramento, né? Que é, que é a música do Yasunori Mitsuda, que é a Small Tool of Peace, que é a música de encerramento do Xenogears. Muito bem. E pra você, Márcio, qual vai ser a última música? Bom, eu fui cavucar longe aqui, né, pra não ficar na mesmice, e eu peguei o tema Ring a Bell de Tales of Vesperia, que é um jogaço aí de RPG, é um tema bem bacaninha. Olha ali, ficou dois temas de RPG no fim. Bacana, bacana. E Snake? Qual que vai ser o nosso tema bizarro? Vamos rolar o dado, já que é RPG. Olha só. Oh, que muito bem sacado, muito bem sacado. E vamos ver, vai ser aí um 20 ou não. Músicas para correr atrás do ônibus quando você está atrasado. Fuca, você vai ter um minuto pra explicar porque esse tema encaixa a sua música. Valendo agora! Let's party! Eu acho que, mais uma vez, não existe música melhor pra se encaixar nesse tema do que uma música do Xenogears, porque quando tu tá atrasado pra pegar o ônibus atrás, nada melhor do que se tivesse um robô, né? Tipo, pega um robô, aí tu sai, tu nem precisa ir do ônibus, tu poderia até chegar no ônibus, ou se tivesse um robô, tu poderia ir mais além, né? Se encontrasse pessoas na rua, tu quisesse ir a pé. Não vou usar robôs, vou a pé mesmo. O Fei Wan tem vários golpes, né? Vários combos, e tu poderia usar esses combos nas pessoas que estão no seu caminho. Cachorros, velhinhas. E aí tu vai acertando os golpes ali e tu vai passando, né? Virou um Carmageddon com um robô gigante, por que não? Pacific Rim, né? É. Bom, e Márcio? Como que seu... É que essa música encaixa esse tema bizarro? Unbeatable! Bom, eu acho que agora é a cereja da minha vitória, né, em cima do Fuca, porque minha música já começa... O nome dela é Ring a Bell. O que que acontece quando o seu despertador toca, né? Então, Ring a Bell, você já acorda, ela é uma música bem pra cima, assim, bem aquele tema de anime, com refrões contagiantes, que você canta junto. Então, nada melhor que você acordar e ir pro trabalho correndo num ritmo de anime, assim, bem bacana. Correndo com a mão pra trás. Muito bem. Então é isso. Bom, então, Snake, perguntinha espontânea? A perguntinha espontânea será: conte sua história, quando você perdeu o ônibus na vida. Cara, eu já perdi o ônibus pra faculdade, mas aí eu dobrei a esquina e fui no bar, velho. Não tinha o que fazer, saca? Fiquei no bar. Ele é aquele meme, tá ligado? Aquele meme sagrado, né, cara? Porra, porque assim, tu saiu de casa, né? E aí, tipo, se o cara mora com a mãe, é um pouco complicado, assim, que mãe, vou pra aula, e tu volta, tu não ia pra aula? Então, já que tu saiu de casa, perdeu o ônibus, vou no bar e na hora normal tu volta pra casa. Mãe, voltei da aula. Ah, que bom, nossa. Tava tesão pra caralho. Caralho, isso é uma carreira de cálculo 2 lá. Fiquei bem mal de tanto número. Márcio, você já teve uma situação engraçada que perdeu o ônibus? Hein? Cara, engraçada não foi, mas eu já perdi o ônibus por causa de podcast, cara. Eu tava no ônibus, eu tava no ponto e meu ônibus tava chegando e eu lembrei que eu não tinha pego fone de ouvido. E eu tenho esse ritual de sempre trabalhar. Agora não, que eu vou de carro, mas há um tempo atrás eu ia sempre de ônibus ouvindo Nerdcast, cara. E aí, quando eu vi que eu tinha esquecido, eu voltei pra casa pra pegar o fone e cheguei atrasado uns 15 minutos no meu trabalho. Cara, eu não tenho história de atrasar de ônibus. Eu tenho até história, assim, de que eu perdi 3 anos seguidos, assim. Eu falei, não vou pegar o ônibus porque vai vir um próximo rápido, que tinha 3 linhas que ia pro meu caminho. Cara, eu perdi os 3, mas acho que a minha história mais bizarra... Eu perdi os 3. Acho que a minha história mais bizarra, que acho que envolvia no ônibus, assim, não atraso, foi que uma vez eu fui pra faculdade de carro, só que aí eu voltei de ônibus pra casa e eu falei, pera, eu tô esquecendo alguma coisa na faculdade. Puta merda. Eu esqueci o carro na faculdade. Pobre é foda. Pobre é sacanagem, né? Pobre é foda, compra o carro e tu esquece. Aquele carrinho suado, né? Um milhão de prestações, o cara ali se fudendo, né? Vai apagar, e aí o cara não usa o carro. Esquece. Não, é que eu mal ia pra faculdade de carro, aquele dia choveu, aí acabou de chover, tipo, à noite, depois da aula, eu falei, cara, vamos pra casa, bem de boa. Eu falei, nossa, tô indo pegar um ônibus vazio aqui, tá muito de boa. Eu, pera, tem uma coisa... Cheguei em casa, eu falei, putz, esqueci o carro na faculdade, e era longe pra caralho. Tu foi de carro porque tava chovendo, e aí quando... No final ela não tava mais chovendo, tu não precisou mais o carro, né? Foi tão automático que você nem pensa, né? Você vai automático pra casa, assim, você tá a fim de deitar, dormir ou chegar, fazer alguma coisa em casa, cagar, alguma coisa assim. Cara, eu faço isso com guarda-chuva. Se eu saio de casa que tá chovendo, né? E aí não tá mais chovendo, ele some. Eu nunca mais acho eles depois. É uma teoria de conspiração isso aí, cara. Os caras que surgem do nada vendendo guarda-chuva quando começa a chover, eles certeza que eles vendem um buraco negro que é onde vem todas as guarda-chuvas, tá ligado? E uma vez chama bueiro. É. Eu uma vez achava que eram aqueles observadores do Fringe, saca? Eles que levam guarda-chuva. Aqueles caras bizarros, né? É, de terninho lá e tal. E você, Snake? Cara, eu uma vez, eu não cheguei a perder o ônibus, mas eu tive que dar uma de parkour. Pra poder alcançar ele, cara, que eu tava no terminal de Curitiba, e pra quem não sabe, os ônibus aqui são meio diferentes, assim, então eles têm as plataformas, né? E em cima da plataforma tava cheio e tem a rampa, né? Tem a plataforma e tem a rampa que liga pro ônibus. Em cima da plataforma tava cheio e tava vindo um ônibus, cara, na contramão. E o que que eu fiz? Tem uma pequena calçada que fica bem na linha da prancha. E eu fui correndo, assim, parkour, tá ligado? Corri pulando assim, o povo só olhando, que porra é essa de se piar correndo feito idiota assim. Aí eu pulava, subia entre plataforma. Cara, faltou uma mãozinha pra trás pra fechar Naruto, mas o resto. Fechar nada, é sacanagem. Mas enfim, vamos aqui para as últimas músicas, para tocar elas aqui na sequência. Só lembrando as músicas aqui pra gente, que a gente não é tão bom de memória assim. A música do Márcio, a música do Fuca de Xenoblade, isso? Xenoblade. Isso. Eu sempre falo Xeno, mas eu não sei se é Xeno. Eu falo Xeno porque eu sou do Brasil, pô. É isso aí, Xenoblade. Qual que era a música mesmo? Small Two of Peace. E a música do Márcio, do Tales of Sphere, alguma coisa assim? Tema do Tales of Sphere, a música chama Ring a Bell. Ring a Bell. Então vamos lá tocar na sequência aqui pra vocês e a gente já volta com o encerramento aí. To my heart, Então, voltando, Zabuza. Isso aí, vamos voltar aqui. Vamos só lembrar pra galera, né, que dessa vez a gente não vai fazer voto nenhum, né, nosso, pra gente não deixar aquele conflito, né, de ideias. A gente vai deixar exclusivamente pra vocês votarem, né. O resultado dessa disputa será daqui 2 semanas, do qual sairá outro Game Track Versus com mais pessoas relacionadas aos parceiros do Level Mais. Então a gente vai deixar esse momento pra aquele momento político, sabe como momento político? Vote em mim. Então, Fuca, faça seus votos aí pra galera. Ah, eu acho que não fica dúvida, né, de quem foi melhor, quem foi esmagadoramente melhor nessa disputa, assim. Foi o Márcio, né? E eu prometo que se vocês votarem em mim, vou pesquisar para nas próximas disputas vir com citações mais engraçadas ainda. Muito bem. Agora você entendeu a ideia, né? Os abos não sabem explicar direito, que acaba acontecendo isso aí, mas enfim. E Márcio, seus votos? Seus pedidos de votos, na verdade, né? É claro que eu ganhei. É nítido, né? Além do meu gosto musical ser muito mais apurado. Apesar que Snake Eater é uma música muito boa, o tema, mas tirando essa, todas as outras eu ganhei esmagadoramente. E é isso. É isso aí. Então, Snake, vamos fazer aquele momento legal aqui, que é o momento jabá, né, cara? Pra quem não conhece o trabalho da galera, vamos apresentar pros nossos ouvintes, né, Snake? Apresentar para o mundo. Às vezes é que assim, eles são meio pequenos, né, comparado com o Level Mais. Ó, sacanagem. Então a gente acaba meio que fica na sombra, né? Não é brincadeira. Pô, cara, gente... foda pra caralho, hein? Faz esses programas de tesão aí, o Drinking Play. Tem o. Cara, eles gravam no estúdio, é muito engraçado. Eles gravam com uma galera, assim, já viu já o programa deles, Snake? Provavelmente não, mas enfim. Mas assim, eles gravam. Você não podia fazer isso comigo, cara. O cara vai pensar em mim agora. É verdade, cara. Pô, cara, mentir um pouquinho não faz mal. Olha que massa a parada deles lá. Eles pegam e fazem a gravação num estúdio com o chroma key no fundo, tá ligado? Jogam um jogo de PS3 ou Xbox. E uma galera comentando, cara, muito massa. E bêbados, né? Oi, Snake. Temos que investir no estúdio, hein? É verdade, mas enfim. Mas assim, vamos aproveitar. Então, Márcio, fala sobre o trabalho de vocês lá no Drinking Player. Bom, a gente acessem lá o Drink and Play, né? Igual rock and roll, drinkandplay.com. A gente tem o programa Drink and Play, que é quinzenal, onde a gente grava no estúdio com chroma key, igual os é Zabuzeta ou Zabuzeta? Não, é só buceta, na verdade. Só buceta. Zabuceta. É Zabuceta, isso mesmo. É Zabuceta, cara. Igual o Zabuceta explicou, e a gente vai tomando cerveja, pinga e vai jogando, e fica atrás da gente o chroma key gigante com os jogos, né? Joga lançamento, jogos clássicos, é bem bacana. E a gente tem também o podcast semanal, que é o Histeria, onde a gente não aborda só games, a gente fala de filmes, a gente faz entrevistas, fala de HQ, histórias do cotidiano, uma série de coisas lá. Eu escutei recentemente o do Esqueceram de Mim, muito bom. Sim, foi bem bacana, né? Bacana gente... mesmo, cara. E a gente gravou recentemente do American Pie 1 também, que foi bem legal. Sabe uma coisa que eu gosto do podcast de vocês, assim, que eu tava reparando assim que a galera não tem esse costume, você fala assim, aqui é o Márcio Barros no final, na semana de tal data, né? Que a gente esquece de às vezes falar a semana, a galera, quando que foi gravado esse podcast, né? Às vezes falta esse costume, diz, né? A dificuldade, né, a gente lembrar qual que foi a primeira gravação que a gente fez do Game Track. A gente não sabe quando foi a primeira gravação, mas... É que a galera tem medo de datar, né, o podcast, mas como a gente faz um esquema meio fugindo do padrão podcast, mais pra programa de rádio, a gente tem umas vinhetinhas no começo, cada integrante tem um quadro dentro do podcast, né? Então a gente começou a falar data, o que tá acontecendo naquela semana, pra mas datar o programa. Né? Porque fala sobre notícia, então, só pra não deixar datado, então, essa notícia relacionada a essa semana, né? Ah, sim, inclusive essa semana a gente deu a notícia de um porquinho da Índia, que é a armadura medieval, foi voada por 50 mil. E a coisa mais fantástica que você vai ver na sua vida, um porquinho da Índia vestido de armadura, tipo Skyrim, assim, é fantástico, cara, de verdade mesmo. Então, se vocês quiserem conferir isso, confira lá no Drink and Play, Drink and Play, né, no caso, drinkandplay.com.br, né? Não, só .com. .com, é igual levamais.com, enfim. E Super Controle aí, já clássico das antigas, né, podemos dizer assim? Pois é, não, eu tava vendo aqui que a gente passou do episódio 124, foi o último. Caraca, da E3, né? Pois é. Então é o supercontrolepodcast.com.br. No site nós temos o Super Controle, que é o podcast principal. Temos o Overkill com os novinhos do site, a gurizada menos de 25 anos. Falando em Overkill, o Eric Seika vai participar também aqui da disputa, né? A gente monopolizou. Sim. Não, Eric Seika, já avisei ele que ele será muito derrotado na final. Ele já tá sabendo disso. Então, nós temos nossa página no Facebook, temos um grupo aberto no Facebook, agora vocês podem vomitar todas as ideias e cagadas que vocês quiserem. Temos o Twitter, temos o nosso canal Super Controle TV também no YouTube, onde tem alguns vídeos, vocês podem ver o Farajola e o Lanzoni, eles são pessoas muito engraçadas. Se quebrando sempre, cara, é muito engraçado. Se xingando, né? Julie com roupas muito engraçadas, então fiquem à vontade para escolher por onde vocês querem começar. Muito bem. Vai estar linkado abaixo aqui. Então, vamos encerrando por aqui, né, Snake? Na verdade, não. Essa eu deixei até de surpresa pra você. Olha só. Eu quero propor uma votação. Eu vou deixar duas fotos aí, se eu achar a segunda foto. Caso contrário, essa parte do cast vai ser editada. já sei o que você quer fazer. Exatamente. Eu vou colocar duas fotos minhas de Snake. Eu quero que vocês votem qual das duas vocês vão querer que eu faça... Cosplay? Cosplay, exatamente. Pra um conteúdo que não vai ser revelado por enquanto, mas vai ser uma edição especial. Conteúdo pornô, talvez, não? Why not? É. Aí tem que ver se vai ser o sólido ou o líquido, né? O primeiro vem o sólido e depois vem o líquido. Ele é maior, hein? O sólidos é maior, hein? E também, então, a gente vai encerrando aqui o nosso Game Track. Se você quiser dar sugestões, envie o seu e-mail para gametrack@levemais.com. Faça a sua votação nos nossos queridos participantes aqui, Augusto Fuca e Márcio Barrios, né? Vai estar o link pra votação aqui embaixo, né? Seu voto é muito importante pra continuar. Lembrando que se ele for eliminado, vai ser eliminado de vez, né? Só vai participar em programas quando a gente convidar, mas pra... Ah, pena, Márcio. Puta. Sacanagem. Veremos. O Nerdcast não tem o Nerd Power. Lá no Trick Play a gente tem o Bêbado Power. Então... Drunk Power, cara. O Drunk Power. O mestre dos caras é o Jack Chan, o Drunk Master, né? Não, o nosso mestre é o Jeremias Muito Louco. Ah, tá, tô ligado. Rapaz, bebê de demais, não foi? Bebê. Ei, como assim eu viverei? A lenda da internet. Bom, então ficamos por aqui. Até a próxima edição do Game Track. Abraços e até a próxima edição. Falou, galera. Tchau, pessoal. Se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais votem em mim. Diga adeus, Caroline.